andrecivismoral.com.br. As poderosas. O importante é o que importa. As poderosas tá cantando, elas ficam molhadinhas ao som do batidão. Quero ver sua socadinha. André Cidiz, o mural de Ibi Coara. Só socadinha na xereca da novinha. Só socadinha na xereca da novinha. Só socadinha na xereca da novinha, vai. E elas ficam molhadinhas. Só socadinha na xereca da novinha. Só socadinha na xereca da novinha. Só socadinha na xereca da novinha. E elas ficam molhadinhas. As poderosas tá cantando, elas ficam molhadinhas ao som do batidão. Quero ver sua socadinha. Só socadinha na xereca da novinha. Só socadinha na xereca da novinha. Só socadinha na xereca da novinha, vai. E elas ficam molhadinhas. Só socadinha na xereca da novinha. Só socadinha na xereca da novinha. Só socadinha na xereca da novinha.